Salve! Saudações, senhoras e senhores! Diretamente da Zona Norte de São Paulo, Brasil! É isso mesmo! Brasil! Ei, seu camarada Emicida chega agora a bordo da nave, laboratório fantasma por aqui, certo? Aperta o cinto e vem com nós, que a viagem vai ser da hora. Uou! Ei! Usa é pouquinho, vai! Sempre vai ser gay. É isso mesmo, tio. O Zé Povinho só pode falar. Só falar. Mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai ser gay. Tipo assim, a pampa de tanta fofoca. Tamo na rua dando um salve, é tipo a Dona Irã. Saudosa maloca, canta a vida e conta as notas. Zica, brilha e foca, espanta os filha da... As intrigas desses pipoca e se arruma. Sorri e acostuma, ganha grana só pra mostrar que grana não é porra nenhuma. É pela arte, não pelos prêmios. Pisa na high society, faz sua parte bem. Mantém a raiz tipo gêmeos. Nós quer carrão e mansão, João. Por que não tá bem patrão de avião, João? Por que não quer opção, quer salmão, João? Por que não ser feliz, caralho? Diz aí, por que não? Se no choro foi nós também, por Deus, amém, fase. Hoje é esfriando a cabeça, aquecendo as naves com a mente fértil. A mil tipo um projétil, é tio. Mete o louco que estouro pra nós é pouco. E as bala polo de listra, ha, sinistra. As lupa preta, vrá, e os cordão à vista. Vim deixar claro que eu sou escuro. Tesouro raro num jogo duro. Mas tô em campo, canto pro meu santo. E os vermes tremem mais que com tecnobrega da Gabi Amaranto. Os orgulho preto, sorriso afronta. Mas não é melhor nem pior, e nem da sua conta, vai. O Zé Povinho só pode falar. Só falar. Mas o mundo todo, o mundo pode, todo ver. Pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai seguir. Ei, a rua é nóis, tio. O Zé Povinho só pode falar. Só falar. Mas o mundo todo pode ver. Onde tiver, onde pisar, nós sempre vai seguir.